agonia, meu amanhecer. Sem você me amando, eu queria nunca te perder, pra viver te amando. Lênin Vaqueiro, a marca do sucesso. Fiz pela gente, fiz foi pelo nosso amor. Meu amor, que saudade de você. Tudo que a gente viveu dentro de mim não morreu. É verdade, quer saber? Sonho ver você voltar, de bem comigo ficar. Quero ser feliz, poder te amar. Ah, dentro do meu coração tá viva a nossa paixão, mas a tal de solidão me incomoda aqui no seu lugar. Que agonia, meu amanhecer, sem você me amando. Eu queria nunca te perder, pra viver te amando. Tudo que a gente viveu dentro de mim não morreu. É verdade, quer saber? Sonho ver você voltar, de bem comigo ficar. Quero ser feliz, poder te amar. Ah, dentro do meu coração tá viva a nossa paixão, mas a tal de solidão me incomoda aqui no seu lugar. Que agonia, meu amanhecer, sem você me amando. Eu queria nunca te perder, pra viver te amando. Que agonia, meu amanhecer, sem você me amando. Eu queria nunca te perder, pra viver te amando.